Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. E aqui do meu lado direito, ele que é especialista em cozinhar ovos numa chupada, Wesley Zop. Pô, e não é fácil, hein? E você viu que é plural? Ovos em uma chupada. Entenda como quiser. Tem que ter um atrito, esquentando. E é cozinhar, então... Depois eu mostro pra você. Tem muita umidade, por isso. Poderíamos chamar isso de bolilingue? É verdade, bolilingue. Saquine. E do meu lado esquerdo, ele que é modelo de pesca, categoria areia e grama, Gabriel Asmar. Cara, é um nicho aí que eu tô explorando. Depois da animação de velórios e crianças recém-nascidas, eu tô aí explorando. Né? É bom que às vezes eu consigo fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. Ah, modelo depende, de pés. Depende do cemitério, sim. Você quer esse cemitério tem grama, já isso. Dava. É verdade. E por que não na categoria asfalto? Isso que eu fiquei na dúvida. Mas aí agride muito, né? O meio ambiente? Não, porque daí teria que ser um pé de outro formato. Ah, tal, um pé não... mais chato, assim. Não é aerodinâmico. É, tem que entender do assunto. Eu não entendi especialista. Né? Ergonomia é tudo. Exato. E ele aqui, nosso substituto maior, que colocou uma gravata borboleta no pau pra ver se ele fica mais fino, Anderson Negão. Fala, negrado! Ficou chique, hein? Ficou elegante. Ficou finíssimo. É finíssimo. De uma finesse, rapaz. A polícia até nem bateu em você por causa da uma gravata. Olha que uma gravata fino no pau. Ué, não gosto mais na cara dos outros, pelo menos. Tá mais educado mesmo. Pesar, é um pau pesado, né? Parece um filhote de lontra, né? Até a mole ele é duro. Ele vai entrando assim, penetrando, mole assim, você... É inconveniente, mas agora que a gravata eu não tinha visto ainda. E temos aqui ela que já se proclamou Wesley Zop de Sai Peruca, Tatiane Vidal. Oi, olá, você lembra disso? Meu, faz tanto tempo. Não é que lembra, a gente tive não vergonha esquece. Depois. Assim. É lógico. Depois apaguei, tive vergonha. Além do mais, depois que você invadiu a casa do Ganso, dopou ele, tatuou na cara dele, ele não esquece mais isso. E outra, alguém que se proclama Wesley Zop de Sai Peruca, só de Wesley Zop, né? Eu tava muito bêbado no dia. Eu não lembrava disso. Obrigado, vou me lembrar. Agora eu vou ter que apagar de novo. E temos aquele nosso homem zarrão de dupla personalidade que vota metade bolos e metade almoedo, Paulo Garoto Vaca. É que eu preciso ser claramente espancado pelos dois lados. Eu sou uma pessoa do centro. Preciso deixar os dois lados já putos. Que é popularizar, vamos polarizar. E aqui, rosteando esse episódio lindo, Douglas Domiciano Ganso, o único host que está ativo no combate ao câncer de pênis, rapaz. Tá lavando. Fala que saliva é bom pra combater. Tem que manter os pênis límpidos. Então eu faço ali lavagem a seco. secagem a seco. É voluntário, é um trabalho voluntário. Isso voluntário, que é bonito. Para alguns é involuntário às vezes, né? O Ministério da Saúde agradece, Douglas. Obrigado. Obrigado, gente. Se você vê um pênis sujo aí de um Colexis, vai lá e faça limpidão para ele. Ou te liga. E fala pra você, que é especialista. Mas não tô servindo o Brasil inteiro aí. É só, sei lá, americana. Sudeste e Sul também. Não dá pra abranger. Quem se importa com o Nordeste, né? Vamos lá, né? Lá não tem água, né? Lá o pau é muito salgado, né? Tem essa também. É carne de sol já. O suor também, que não é muito quente. Muito bem, ouvinte, não entre em pânico. Esse é o podcast Chorume, o podcast semelhante a comer uma cabritinha. Ah, sim. No inverno é bom, porque aquece. Sim, claro. Não tinha pensado nisso. Mas... eu acho que deve. Aquece o coração. Eu ia falar que alguns acham que é ilegal, mas... ah, tá. Outros acham que é legal pra caramba! Uhul! Dependendo do juiz que você pega. Ó, comeu uma cabritinha. Benetismo. Legal! Show! Eu tô aqui pra julgar e isso é legal, hein? O cara vê o desempenho num vídeo, né? Uma plaquinha. Né? Show! Nunca achei que ia usar essa medalha de honra ao mérito aqui. Só pra heróis de guerra, mas você merece. Muito bem. Antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. O primeiro deles é a maneira que o ouvinte pode contribuir para o funcionamento desse podcast através da doação do seu dinheirinho suado, aquele dinheirinho que você trabalhou 12 horas por dia pra conquistar. A gente quer ele pra comer belas travestis, se deliciar no mundo da perdição xemalística, rapaz. Excelente. Então você pode ir lá em chorume.com.br/esmola, chorume.com.br/padrim, ou lá no aplicativo PicPay, digitar @chorume, fazer sua doação para que Anderson Negão cada vez mais se delicie com as nossas xemales. Assim como um americano obeso que vai lá comer um cachorro quente e engole a salsicha, e cospe a salsicha, e engole a salsicha, e cospe a salsicha, e a salsichada na garganta, e é mostarda pra todo lado, maionese. Esses Yankees, né, cara? E ele sai lambuzado, parecendo ali uma boneca de ketchup. Se deliciar e fazer cada vez podcasts melhores, podcasts Bandernet, né, Anderson? Tem podcasts Black Mirror, trazer a tecnologia e inovação para tá chegando, podcast. Tá chegando. 2019. É, o ano só começa depois do Corpus Christi. É, né? Exato. Muito bem, então faça sua doação lá e contribua para o Chorume estar semanalmente, todo domingo, às 8 da manhã, no seu feed. Alô. Como já acontece, né? Nada de novo. Talvez por causa do horário de verão não vai bater muito, né? Hoje são as 7, né? Horário de desverão. Horário de desverão é o pior. Inclusive, estamos negociando aí com o horário de Brasília para passar pro horário de Chorume, que é muito mais pontual que em Brasília. Claro, lógico. Muito bem, então, sem mais recadinhos, sem mais demoras, vamos para o nosso garoto de pés bonitos na grama ou na areia. Menos no asfalto. No campeonato de futebol de areia, Zop, que tinha que anunciar o campeão, lembra? Lembra, pô, 97, claro. 97, rapaz. Betinho ganhou, né? Ia ganhar, né? Ia ganhar se ele não tivesse cortado o freio do carro dele. Você não precisava falar que você cortou o freio, que era uma brincadeirinha que você fazia. Mas eu falei que foi eu? Não foi. Cortaram. Sim. A terceira divisão do futebol de areia é muito competitiva. Envolve muito traficante. Traficante de areia. É, de areia. E aí, rapaz, Betinho saiu, né? Apesar do acidente com freios. Foi chamado pra bater aquele pênalti ali, apesar das duas pernas e os dois braços quebrados. Era a esperança do time. Bateram com balança caixão, bateram. Com certeza o que atrapalhou não foi o coração artificial que tava ligado a ele. Não foi aquilo que atrapalhou bater o pênalti. Lá ajudou. Ele tava ali com um pedaço de vidro no cérebro. Que foi acusado de doping até. E aí, rapaz, ele não ouvia que era ele que ia bater o pênalti, né, Gabriel? Ô, Betinho! Lembra disso? Não, mas isso foi épico, bicho. nada foi a mais. Não era nem campeonato de anunciação. Mas ganhou. O juiz lá que dá medalhas de honra ao mérito deu pra ele. Cancelaram o campeonato, rapaz. Ah, não vai ter mais futebol de areia, terceira divisão, tá extinto, rapaz. O pessoal carregando o Gabriel no colo, passando em cima do Betinho. Exato, que é bonito. Ó, pega o troféu aí, pegou o Betinho de frente de troféu. Já sem braço, sem perna, né? Ficou mais leve também. E aí, Gabriel ali foi campeão mundial de anunciação e areia, né? Ah, é, foi bonito, viu? O primeiro e único, que depois foi extinto esse campeonato. Parece que foi ilegal aí, mas... mas no momento não tinha sido, então vale a pena falar. A história tá escrita. Exato. Muito bem, ele então que anuncia, rapaz, qual é o tema de hoje, Gabriel Osmar? O tema de hoje é dicas para a vida. Dicas para a vida. Anderson Negão. Dicas. Para a vida. Calma. Ele tá fazendo um rap. Nervoso, é muita pressão ali, ó. Ele tá começar. Fazendo um rap. Foi a pausa dramática. Dicas. Para a vida. Tá esperando a batida. Oh. Né? Acompanhar a batida. Ei. Eu digo dicas. Vocês dizem pra vida. Anderson Negão, a vida não te dá dicas. Nunca. Ela é muito esquisita. A vida não fala que não pode colocar objetos metálicos no micro-ondas. Não fala, não fala. Só depois que você coloca. A vida é um grande eu te avisei. É isso. Que não avisou. Não avisou. Né? Então ela só fala avisou. Isso, eu te avisei. Não vai colocar no micro-ondas. Então, a gente tá recebendo uma caralhada aí de ouvintes de cu virgem, rapaz. Sabe o que é cu virgem? Mas sei, só. Sei. Faz o tempo. O meu. Então eu acabei de modificar minhas definições de cu virgem. Não, eu falo aquele ouvinte que não conhece a vida, rapaz. Ah, sim. Não sim. Conhece as malandras. Era o que eu ia não falar. Não conhece, né? Os meandros. A gente tá aqui pra falar pra eles dicas que ele vai usar na vida, em todas essas situações. Ele vai passar por aquilo e a gente aqui vai dar um atalho pra ele. Ou numa situação específica também. Mas uma situação específica ocorre em todos os momentos da vida, então sim. Ela acaba sendo uma situação geral. Exato, tem razão. Então vamos para esse episódio que promete ser educativo. Você já viveu muito? Bastante. Já viveu muito. Mais velho que a própria vida. Exato. Ah, não. Pensei que você tá falando você geral. É eu mesmo. O primeiro Homo sapiens, e aí a gente sabe por que a humanidade não tem futuro mesmo. Né? A forma já saiu errada, né? Eu e Lucinha, por favor. Né? Sem Luizinha, né? E era Luizinha na época. Muito bem, Wesley Zop. Você aí que quer indicar para o nosso ouvinte não cometer os erros que você já cometeu. Porque exato. A vida é muito curta pra gente viver baseado apenas nos nossos erros. A gente tem que ver os erros dos outros. Tem que outros. Aprender com o erro dos outros. Tem que aprender com todas as oportunidades. Exato. Que dica você fala aí que é fundamental pro nosso ouvinte, pra nossa ouvinte? Fundamental! Não sei. Ensino médio, então. Exato. Ah, vamos dizer assim, uma dica para viajantes, para quem é muito viajandão. Temos aqui a Tatiane, que é uma cigana, que toda vez é despejada. Tem que mudar de casa. Normal também. Normal. Você vai. Despejado, você tem que mudar. É. Mas quando você é vai... o conceito de despejo. Ah, fui despejado, mas tô aqui ainda. Eu... É, tô vivendo, pode, tô vivendo. Pode estar lá, mas ilegalmente. Né? Não, mas o negócio de viagem, principalmente se você vai em... lugares turísticos, que você vai trazer muita que fuma coisa. Fuma maconha. Sim. São Tomé das Letras. São Tomé das Letras. Nova Odessa, não sei. Peruíbe. Concorrente aqui, não. Itanhaém. Sumaré, Hortolândia. Patrocínio da prefeitura de Itanhaém. A melhor cidade turística do mundo. Tem a melhor fonte de praça do mundo. Então, a minha dica é a seguinte. Quando você vai viajar, e você vai, você sabe que você vai trazer souvenirs, garrafas, corais, Lux Color, Sherry Willis. Mas estamos sendo patrocinados pela Souvenir, então vamos só falar dela. Não, pela Souvenir. Que é a Souvenir do interior, né? Interior paulista. Você vai trazer garrafas de vinho, garrafas de pinga. Doenças venéreas, mas em frascos. Frasco. E daí é difícil você carregar. Se você vai pra Mongaguá, você vai trazer aquela garrafa que vem areia dentro, o cara pinta uma paisagem dentro. É, mas aí com o balanço da viagem, muda aquela figura lá. Exato. Então, vira só um degradê. Olha lá. A figura do Pedro de Lara. Todos eles fazem isso, se chacoalhar ali, vira o Pedro de Lara. Não sabia. É. Acho que eu vou parar de pôr fotos do Pedro de Lara nessas garrafas. Não precisa nem pôr. Então, a minha dica é o seguinte, você leve uma mala sobressalente com plástico bolha. Por quê? Porque você não tem que tuchar coisas no meio das suas roupas. Você não vai ficar com aquela mala gorda que no aeroporto ou em alguma fiscalização vai parar e falar, não, mas o que tem naquela mala ali? É como eu falei, é muamba que você tá levando. Não. É um corpo humano. Você leva uma mala sobressalente, plástico bolha, você distribui entre as malas, roupas e souvenirs. Tá, e a sua dica então é pra ser contrabandista. Pra não se passar por contrabandista. Sendo contrabandista. Mas pra você não ser pego. A dica é pro contrabandista não ficar com a fama de contrabandista. Exato. Então você vai trazer coisas aí, tipo, vou trazer um celular pra uso pessoal. Por isso que eu trouxe 16. Então, eu uso um pra cada dia do mês. Alguns roubaram, deixa lá embaixo. É, então você não vai colocar uma mala só de souvenir e muambas. Você distribui entre as outras malas, plástico bolha, tudo distribuidinho, ninguém vai parar você. Cara, você tá indo ladeira abaixo mesmo. A minha dica é essa. Essa é a pior dica. Cara, eu tô querendo entender essa dica até vou agora. Vou levar uma mala a mais pra viagem, não, pagar mais. Não vai pagar mais. Não vai. Hoje em dia, se viagem de avião, você paga mais. Eu fico pensando no fiscal que olha o cara tá indo com a mala cheia de plástico bolha. O fiscal fala assim, acho que vou ficar de olho quando ele voltar, né? Não prende ali na hora, porque na hora só tem plástico bolha. Mas ele pode pensar que você tá querendo ficar estourando na viagem, né? Vai deixar que você é psicopata só. Vou achar que você é contrabandista de plástico bolha e preso. E finalmente pega. Ah, pegamos! Maior contrabandista de plástico bolha. É uma dica aí que vocês estão criticando agora. Mas vocês usarão e um dia me agradecerão. Normalmente, quando eu trago souvenirs, eu enrolo na roupa. Eu pego na roupa, E outra, souvenir. É uma lembrancinha, você trazer... Souvenir pode ser garrafas de vinho e pinga, cara. É sempre uma lembrancinha que foi feito na China. Então, qualquer lugar que você vá... China, tudo na China. Tira foto da viagem, mas é legal, mano. Você pode pedir numa rodoviária qualquer, falar, faz a lembrança aqui de Fortaleza. Aqui não, de Americana mesmo. Você fala pro cara, faz uma aqui pra mim. Uma dica de contrabandista, essa dica. Não foi... Ainda usarão. E me agradecerão. Não, não, usual. Anderson Eagle. Eu consigo uma melhor aqui. Não. Tomara, tomara. Isso é óbvio. Quem vai viajando em carro não precisa levar uma bala a mais pra isso. Não precisa. Se você vai pro Paraguai e vai passar a ponte da amizade, é bom seguir essa minha dica. Não, mas os caras vão abrir até seu cu pra ver se não tem videogame lá dentro. E mancha? Ó, uma vez que eu contei pra você. E com o chinês jogando ainda. Eu contei... Campeonato. Campeão mundial ali. Lan House, uma Lan House. Eu contei em segredo pra vocês isso. Quatro ambientes. Ai, saudade. Eu tô procurando o chinês. Não, esse tá no reto. Mas... esse tá no retão. Segue o reto. Você só chama de retão. Vai no retão. No DJ reto. Tá no Delgado. Aí é o colombiano Delgado. Né? Você quer ser mula do México pros Estados Unidos e quer andar com drogas no cu? Leve um cu a mais, cheio de plástico molho. Leva um cu a mais e leva uma outra pessoa. Você leva uma outra pessoa. É muito usada essa técnica. Obrigado, obrigado. Mas uma dica aqui para as pessoas que estão procurando um lugar para sair e comer. Oh. Se o lugar, se o lugar é recomendado pelo e ambiente, metro, e metro. Não, as pessoas recomendam. Nossa, esse lugar é muito bonito, muito legal, tem uma decoração interessante. E não fala da comida, não vá nesse lugar. Em geral, a comida é uma bosta. Só tem um ambiente mesmo. É sempre aquele lugar, nossa, aquele lugar tá cheio de... É um retrô, é gente velho. Bonita e bacana. É. Ou tem cheio de coisa nerd, cheio de estatueta, decoração... A comida é uma merda, decoração em geral. Rústica. É. Porque o cara não fala isso em primeiro lugar. Se o cara falar, o lugar é um lixo, é no meio do ferro velho, mas a comida é boa, vai nesse lugar. Vale, né? A pena. A comida é boa e barata, aí, pô... É verdade. Não tem rato? Tá ótimo. Ou a comida pode ser feita de rato. Tem rato, mas... É o prato principal. Faz parte. Se o rato estiver gordinho, pô, então tá comendo bem. Então, porra. É verdade. Cara, deu... Porque hoje em dia... Enfeitou, né? Se hoje enfeitou. Em dia é aparência, Wesley Zop. Mais do que a essência. Olha que bonito. Porra. Você vai pegar. Ah, o cara quer tirar fotinho no Instagram, o cara, ele dá a dica pro seu, ó, vai lá que lá sai boas fotos pro Instagram. Já fui em lugar que os caras falam assim, ó, essa cerveja aqui é muito boa porque as pessoas gostam de tirar foto com essa cerveja, que ela é muito bonita. É, mas falei, não deve ser boa, né? Não deve ser boa, e não era boa a cerveja, inclusive. Eu tinha pedido antes de saber disso. Aí, cerveja esse é muito bonita. Agarra uma foto do Gabriel. É. O pessoal gosta de tirar foto. É muito bonito, mas a cerveja é uma merda. Ou senão aqueles. Virou moda agora tirar fotinha de sobremesa que tem chocolate pelo copo inteiro. Aí você fala, que nossa, desgraça. Pra que aquilo, mano? Vai lamber o copo. É do lado de fora. Fora do copo. E o cara vem trazendo segurando com a mão. Daquela é a parte mais limpa do corpo dele. Não, mas ainda bem segurando com a mão. Segurando com a rola ia ser pior, mano. Que coisa de... Mas se ela tivesse com camarão, uma gravata, tava bem. Chocolate com camarão? É que de noite eu trabalho no quiosque. Mas é verdade, hoje em dia vem as sobremesas. Nossa, você tem que lamber o copo, não dá, que o lugar é bonito, você fica com vergonha. As pessoas te julgam, né? Você perde o dinheiro todo de manhã. E às vezes eu fico ali 30 minutos passando o copo no meu corpo, o pessoal achando horrível, me pedem pra sair, mas tem que pagar. E aí? E tem um pequeno detalhe, às vezes o lugar é bom e a comida é boa, só que você tem que chegar... 3 horas antes pra chegar a comida. Porque você pede e não chega. Aí você morreu de fome. Mas pra mim já não é um lugar bom. Se eu demoro pra comer. Se tem fila, aí tudo bem. Não, aí é. Fila é normal. Porque você tá consciente que vai demorar. Exato. Agora, se você chegou, pediu e demora 3 horas pra chegar, porra. E você pediu coisa simples? É. Você pediu um misto quente. Exato. O cara tá fazendo. Eu queria pão. Um limão cortado. 3 horas. Mas é que o cara vai fabricar a faca, plantar o limão, porra. É fresquinha, pelo menos. É. Mas a combinação, lugar bonito, comida boa, nunca peguei, viu? Nossa, nunca. Não, mas vamos na comida boa, então. Vamos focar nisso aí. Ferro velho, lugar feio. Pode ser. E você, Gabriel Asmar, que dica você traz pra vida aí? Olha, eu seguindo a linha de dica de bosta do Wesley Bota... Ah, gostei. Porque bosta é fértil. Gostei. Eu vou dar uma dica muito importante, diria que de utilidade pública aqui. Normalmente, toalhas de banho contemporâneas, ela normalmente é felpuda e tem uma faixa que não é, que é baixa ali. Como se tivesse alguém passado um... Um aparador, é, ali. É ali pra bordar o lobo, a e parte a pra bordar o lobo. Essa... Só eu acho legal falar felpudo, não? Eu acho uma palavra legal de falar felpudo. Felpudo é uma palavra felpudo. Ela é felpudo. Ela é peludinha. Ela é peludinha a palavra. E depois dessa faixa peludinha, digo... Não, da raspadinha, tosada, a faixa tosada, raspadinha, é, assim. Tem uma outra faixa peludinha. Parece o Zop, né, a barriga do Zop. É peludo onde tá o Tavinho, é raspadinho. Ele não gosta de pelo na cara. Mas eu quero que o ouvinte se concentre depois dessa raspadinha da outra faixa felpuda. Que virilha, eu chamo, minha virilha. Eu chamo de faixa de Gaza. E a dica é: sempre cheire essa parte. Não, sempre que você for limpar o seu cu, você limpa lá. Porque é uma faixa separada pra limpar o cu. Secar o cu. É secar. Porque limpar o cu. Ficou meio filha da puta o negócio. Ficou nojento. Se a toalha for do outro, E cu nunca tá limpo. Exato. Então você tem. De todo jeito você tá limpo. Você tá enxugando e limpando. Quem que passa mais uma vez papel higiênico no cu? Não, você pega uma parte. Tá louco, é. O papel é caro. O cu é um pirulito. Eterno. Quanto mais você chupa e lambe, mais gosto sai. É isso que eu compro. Realmente. Compre sempre cuecas marrons. Ou verde, depende de como você tá. Você então, a ideia é que você sempre deixe imaculada a sua toalha. Ali usa, você usa a faixa de gás. Só a faixa de gás pra secar o cu. Eu acho que serve até pra isso, porque é realmente separado pra você ter um limite ali, rapaz. Só que tem muita gente que fala assim, ah, mas a minha toalha não tem ali a faixa de gás. Joga fora e compra outra, então. Aí você pode comprar outra, você pode, sei lá, depilar uma faixa com a gilete ali. Ou então você pode usar só o lado que tem a etiqueta. Você marca o lado da etiqueta, eu tenho que usar aquele lá pra limpar, secar a bunda. Mas mesmo assim é uma área de risco porque não tem a separação ali, sim, né? Às vezes você separa assim, a parte de limpar cu, logo em seguida a parte de limpar olho. Daí, tudo é olho, né? Daí uma parte... Tudo é olho, realmente. Daí uma parte pode ali contaminar o outro olho ali, rapaz. Só que daí você pode fazer o seguinte, na primeira limpada, na primeira secada da toalha... Você não limpa tão bem pra deixar uma demarcação no território. Ah, entendeu? Aí sim. Você faz seu risco natural ali, rapaz. E daí então, você sempre segue. Pô. Vamos usar toalhas brancas. Digamos então. Que você pôs uma placa. Você pôs uma placa. Cu aqui. Então aí você segue, entendeu? Gostei. E outra, é lipo. É higiênico. Sim. Sim. E acaso? Tem uma escrita cu aqui, mano. Não, violenta. Não vende, né? Escrever isso. Cu aqui, né? Budweiser. Pode escrever isso. Em vez de colocar seu nome, você coloca. Mas pode escrever em aramaico, porque as pessoas acham que é mensagem. É ofensivo quando freiras vão visitar a sua casa. Fala Curitiba, pronto. Faz um círculo ali que é. Só um risquinho ali, um risquinho aral, ali uma coisa. Tá. Sucinta, discreta. Parece que queimou assim no parabéns, ferro. Gabriel. Ah, isso é uma obrigado. Dica aí de quem eu sabe. Eu vou usar, eu vou usar. Quem sabe viver, rapaz. Eu usarei. Nem teve que usar plástico bolha. Três pessoas tomando banho. 10 toalhas. Plástico bolha pra limpar o cu não usaria certo. Eu vou até avisar aqui. Pra secar o corpo. Camisinha, né? De japonês. Não, camisinha de japonês. Parabéns. É boa. Muito obrigado. Nota 10 em utilidade, viu? Muito bem. E você, Anderson Negão, que dica você trouxe aí pro pessoal? Como a maioria sabe aqui, recentemente eu lesionei um dos membros inferiores. Seu pau. Porque você foi dar aquela estralada matinal no pau. Peraí. Ninguém dá estralada matinal. As pessoas não sabem, mas na verdade o Anderson só tem uma perna. Uma perna e dois pau. Ai, meu Deus. E ele dá estralada dos dois pau no matinal. Ninguém estrala o pau, cara. Aquela estralada na base, todo mundo faz. Você tá louco. É engraçado que os dois pau dobram o joelho. Eu, como joguei CM em inglês, sei que essa expressão no inglês chama injured. Então, traduzindo do inglês, traduzindo português de injuriado. Volta. Injuriado. Se você ficar injuriado e tiver que passar por uma operação, tem uma dica super importante. Uma cirurgia, no caso. Uma cirurgia. Marca exato. A perna que vai ter que mexer. É. Não. Passa o cu na perna com risquinho. Daí o médico vai cheirando. Ó, essa aqui é a perna pra operar. Por que que tem que operar no escuro, né? Por que que tem que operar no escuro, bicho? Uma dica super, hiper importante. Evacue tudo que tiver pra evacuar. Momentos antes da cirurgia. Cagar, você quer dizer? Cagar, mijar, Faz de tudo. Vomitar. Faz de tudo. Bate uma. É, bate... Se esvazie, né? Isso é ótimo pra parto, viu? Exato. Mulher grávida tem que fazer isso mesmo. E aí? Porque... Se cagar na cara do não, dedo. Não, não. Vai que não tem... Vai que eles usam o lado da, do cu na cara. É, a toalha não é demarcada na hora de limpar. Não, é bem pior que isso. Você fica com vontade de mijar, mas não consegue. Queria só comentar uma coisa que, olha, sinceramente eu passei por isso, mas antes da cirurgia eu tinha ido no banheiro. Só que a questão é que depois da cirurgia normalmente você não consegue levantar, você tem que ficar deitado. Imagina você tentar esvaziar uma garrafa, mas que quando você tomba, só esvazia até a boca, entendeu? Aquela parte de baixo continua cheia. Tem meia garrafa ali. É horrível. Eu não sei se você consegue usar aquele papagaio. Eu não consegui usar aquela conseguia, merda. Mas não adianta. Não, você tá deitado. Ele fica falando também, ele é complicado. Mas o bico na hora de sugar machuca também. O papagaio não sabe fazer a sucção, não sabe, né? Fala, fala, viu? Ai, eu chupo bem. Deixa comigo que eu chupo. Sou o maior chupador desse hospital. Curupaco. Deixa com o papai gaio. Papai da terra. É, mas aí na hora de chupar ele fica até constrangido. Ó. Na verdade eu tenho o bico. No... Talvez eu te machuque. Você não tem um pouco de plástico bolha? Eu vou dar uma soprada. Não, soprar não, caralho. Por que eu trouxe um papagaio? O que eu tive que fazer? Chorar até sorrir. Eu achei que ele ia perguntar, o que eu tenho que fazer? Eu falei, também. Vamos dar soluções pra ele aqui. É ele que é a dica. Mudou o programa, mudou. Qual é a dica? Não, você entendeu errado. É eu que tinha que trazer a dica. Até agora ele não me jogou a dica. O ouvinte da dica. Faz 2 anos que ele fez a cirurgia até hoje, tá com a bosta no cu. Tá travado, né? E não mija também. O cara sou a mija. O que eu tenho que fazer, gente? Teve que pegar o saca-rolho e tirar o emplastro ali. Eu, como não consegui usar o papagaio, chamei a enfermeira. Não, peraí. Calma. Não, fala devagar. Olha o Poderson, ele não consegue usar o papagaio mesmo. Não consegue nem usar a privada, mas consegue usar o papagaio. Privada que tá inutilizada, que depois da última vez que ele usou. É, pô. Mas não tem que usar a bordinha? Não tem que mijar embaixo, levantar a privada e mijar embaixo, não é isso? Eu não sei como usa aquela merda. Depois entendi. Chamei a enfermeira, ela trouxe a cadeira de banho. Me levou até o banheiro. Eu com muito custo. Você tava humilhado? Tava. A cadeira de banho é uma cadeira privadia. Tava vulnerável. Foi humilhante usar a cadeira privadia. Exato, mas eu não usei. Ela me levou até a privada. Peraí, peraí. Cadeira privadia. Não, parece... Cadeira de banho tem um termo. Aquela cadeira privadinha. Não parece ser muito retardado? Tá usando a cadeira que tem um assento de privada. Parece que quebrou uma cadeira de rodas e os caras colocaram um assento de privada. É verdade, mano. Dá a impressão que os caras falam, vou colocar esse assento privado que ele é tão burro que ele não vai reparar a diferença. Ele vai achar que é uma cadeira ou que é privada. Né? Eu nunca entendi, porque tem umas cadeiras de banho que tem tampa. Exato. Aí como que você vai levantar o cara da cadeira pra subir a tampa pra ele sentar de novo, entendeu? Não faz sentido. É, não tem sentido. Mas tudo bem, continue. O pior, é uma dica pra construtores de cadeira, aqueles que colocam... A rodinha que vira na parte de trás, rapaz. Nossa, isso daí é uma merda, bicho. É um filho da puta. É difícil de controlar, motorizar. Fazer a baliza ali, né? Fazer a baliza na privada. Se o cara tivesse colocado 2 tijolos no lugar, seria mais fácil. Não, sem roda, você vai arrastando, seria mais simples. É aquele cara filha da puta que chega no mercado e pega o carrinho ao contrário. Exato. Tentar manobrar ali em cima dele. E acha divertido. Não, e vai batendo nas gôndolas. Mas tá, continue. Você sentou na cadeira da humilhação? Inclusive, daqui a pouco vai vir uma dica em cima de outra dica. Oh! E o ouvinte decide qual dica é melhor. Você decide. É um filme aí, praticamente. É. A enfermeira me ajudou a levantar num pé só. Eu fiquei ali tentando me equilibrar, porque eu só tava numa perna só e tinha acabado de operar. Mas tava, ela tava no outro força. Braço, assim? Não, ela só conseguiu. Eu consegui me equilibrar ali com... certa dificuldade. Você já é difícil equilibrar com as duas pernas. É, exatamente. Imagina como quando sorte. Você era normal. Ah, assim. Muito. Bom, meu pau viu uma privada lá. O que eu fiz na hora? Saquei a rola pra fora. Eu tô imaginando ele no Velho Oeste. Como tem dois, né? O pau viu consegui... e a rola que foi. Por isso que eu não consegui mijar, porque o pau dele tava num coldre. Só que apertado, né? Apertado. Só que a rola pra fora, a enfermeira ficou super sem graça, deu uma corridinha e falou, calma, eu vou encostar a porta aqui pra você ficar mais à vontade. Eu falei, não, senhor, eu tô à vontade. Tô já. Sem cueca, tô à vontade aqui. Bem tranquilo. Tô à vontade. Pelo jeito eu não tá à vontade, é senhora. Que viu uma baita rola, hein? Ficou sem graça de falar de pires aqui. Daí ela fala, deixa eu fechar a porta pra eu ficar à vontade. Então. E depois de mijar aqui, eu quero banho, hein? Eu não tô à vontade com essa rola passando na minha mão. Mano. Fechou a porta, beleza. Na hora eu consegui mijar. Eu precisava de uma privada mesmo, que o papagaio não vai. Agora que meu pau viu uma privada, eu falo, agora eu me se consagro. Agora eu posso mijar na tampa mesmo. Agora eu levantou a privada e mijou embaixo. Hospital interditado. Mas, uma dica pra quem tem um membro inferior lesionado. Tá, não, agora é o pênis ou é, o pé? Agora é o pênis. Não, é o pé, é o pé. É, o pé. É que os dois começam com o pé. Né? É o pênis. É o pênis. Cara, deixa de lado tudo que você aprendeu sobre machismo e mije sentado, cara. Não mije de pé, que é uma merda. Ainda mais se você tá saci ali. Ainda bem. Que horrível. Cara. Olha que dica bonita. Deixa o machismo de lado. Parabéns. Bonito, não, bonito. E é uma dica boa quando você está bêbado. Se você não quer destruir o seu banheiro. Sim. Exato. É uma dica boa pra todo momento. Deixa o machismo de lado. Ou quando você tá dormindo. E quando você é mulher também, gente. Deixa o machismo de lado também. Parabéns, parabéns, Bonito. Então você deveria ter mijado sentado. Sim, não deveria ter ficado de pé. E deveria ter mijado antes. Muito antes. Tava estourando ali. Eu já tava chorando ali. Chorando mijo, né? Demorou quantos dias pra você mijar? Não, não, foi no mesmo dia. Ah, tá. Mas tipo, foi você umas 5 horas depois que eu tava com vontade. Não, mas segurar 5 horas de mijo... Tava empedrando a urina. 5 horas com vontade. Saiu só enxofre. E não conseguiu mijar no papagaio. Não, não ia no papagaio, não ia. Saia gotinha. E encher 3 papagaios também. Né? Muito bem, e você, Tatiana Vidal? O que você traz de dica aí pra vida? Não, a minha dica é pra quem faz compra, que é uma dica bem importante. Quando for no mercado, acho que serve pra vida também. Quando for no mercado, não vá com fome, porque você vai comprar besteira e vai gastar dinheiro. Ah, isso é verdade. Você vai gastar todo o seu salário nas coisas mais inúteis. Coma pão em casa, coma pão e beba água, vá cheio pro mercado. Na verdade, vale até pra vida, porque senão você vai namorar, você pega um monte de resto por aí se tiver com fome. A única coisa que você não vai cheio pra vida é cheio de tesão. Se não, cada enxadada. Vai pra uma reunião de empresa, bate uma antes. Sim. Tem que ir tranquilo, né? Vai qualquer coisa. Nunca toma uma decisão importante cheio de tesão, cara. Que não, se tomar uma decisão de pau duro. Você vai prometer o mundo e os fundos ali. Literalmente. Vai falar, pode dar dedada assim, tá com tesão. Na hora do tesão, bicho, você vai prometer coisas. Fia esses dedos, né? Pegar esses cultos, falando do seu, né? Mas, pô, sim. E aí, o que você acha do investimento desse cliente aqui? Ah, meu pau de ouro. É, pô. Ah, pega no meu pau, chama aquele papagaio chupador, cara. Não, cheio de tesão e com fome, não vale. Com fome, né? Com fome no geral. Com fome. Vontade de comer. Qualquer decisão que você vai tomar com fome, você vai tomar ela muito apressada. É. Não, você compra coisa cara no mercado, velho. Nossa, azeitona, R$40. Nossa, que vontade, vou comprar. Porra, meu sonho é essa azeitona. E daí você vai... Você pensa todas as receitas que você pode fazer na hora. Você vai barganhando com você mesmo. Você fala, mas R$40 um pote com 3 azeitonas? Você fala, mas eu trabalho! Eu mereço! Será que sabão em pó, pelo amor de Deus? Eu sou dona de casa, caralho! Eu não posso comprar azeitona agora! Eu tô gritando com você mesmo ali na fila, assim, né? Assim. É culpa do Bolsonaro, filho da puta! Porra, eu quero azeitona! Mas R$40 um pote com 3 azeitonas é caro. Mas caramba! E se eu morrer amanhã? Eu vou ter comido azeitona? Eu já comprei panetone. Eu odeio panetone. Fui na padaria, tava com muita fome. Eu falei, cara, que panetone lindo, vou comprar. Quando eu saí, meu marido falou, você gosta de panetone? Eu falei, não. Cara, você nem lembrou. Eu falei, olha o nível que a fome traz nas pessoas. Nossa, eu comprei porque era bonito. E eu falei, nossa, é um panetone, eu odeio. Aconteceu comigo recente. Eu fui comprando aquelas farinha de milho pra fazer cuscuz. Falei, pô, vamos fazer um cuscuz, daí vai ser legal. Só que esqueceu uma coisa importante. Nós não temos a panela de fazer cuscuz. Cuscuzeira. É. E nós estamos com aquela farinha lá há faz uns 3, 4 meses. Até, já não deve nem ser mais milho aquilo com lá. Com leite ali. Né? É. E come, né? É mais fácil. Açúcar. Mas, quem sabe você ganha uma cuscuzeira de algum padrinho que ainda não deu presente? Sabe? Ah, entendi a indireta. Indireta. Entendi, garoto. Mas vou te dar mais um quilo de farinha de milho. Pra usar a cuscuzeira. Quando você tiver uma cuscuzeira. Eu faço uma cuscuzeira de farinha de milho. Essa daí já deve estar estragando, então eu vou te dar mais farinha de milho. Mas aproveitando a dica da nossa querida convidada. E da Tatiana Vidal também. Que são a mesma pessoa. Mas... Ah, sim, é verdade. Ah, claro, claro. Ah, foi convidada, sim. Uma coisa que é importante fazer com fome é preparar a marmita. Porque se você terminou de comer e prepara a marmita, no outro dia você vai passar fome. É, daí você coloca uma folha de sulfite de arroz, 3 grãos de feijão. E você se xinga depois no... É. Aí você fala, quem foi lazarento que fez essa marmita? Que tava sem fome. É, eu tava. Você abre e sai na tampa a comida, né? Vem um vento e bate toda a comida. Você pega com uma garfada só, né? Não termina. Então aí é bom você estar com um pouco de fome. A marmita é aquele, sabe aquele, é um garfo com aquelas coisas de proteção de pasta de dente, de proteção de escova de dente, você só coloca o garfada, fecha. É, então com fome faça a marmita, mas sim, não faça compras. Não é verdade. Faça compras, senão você vai gastar nas piores besteiras, vai comprar coisa que você nunca compraria na vida real. É... Será que ração de cachorro é bom pros humanos? Não, pra... Isso aqui tá em promoção. Não. Isso aqui tá em... Um amigo meu te disse. Ah, sim, sim, claro. É, dizem que cai cabelos, ó. Tudo bem, eu já comi essa pergunta. Já comi, sim. Muito bem, de dica que eu trouxe aqui, nunca dê ré na certeza. Não é verdade. Estou falando. Isso é da vida. Não, não, tô... Qualquer coisa, não é só dentro do carro, não. Não estou falando da nota musical, não. Ah, tá. Ah, vou dar um ré. Seja uma competição de notas musicais. É, e aí então, você não se sabe. Prepara qual bem. Qual é a música? Você está jogando qual é a música e não tem certeza se é o ré. Não. Ré no carro. A marcha para trás. Ré para trás. O walker do carro. Nunca vá na certeza, rapaz. Você pode estar... atropelou quem? Fala aí. Não, atropelei ninguém. Mas você pode estar no deserto do Saara. Olhar em todos os retrovisores e falar, opa... Descer do carro, olhar... É, aqui é ré tranquilo, hein? É, aqui é ré tranquilo. Dá pra pegar uns 50 por hora, né? Você engata a ré, você dá ré atropelando, você vai olhar pro Senhor Jesus Cristo. Você pode estar numa competição de ré. Exato. Literalmente, só tem você ali na arena. Aparece alguém. Aparece. Não tô falando de dar o toba, não, Wesley. Dar o toba você pode ir sem medo. Mas aí você tem que analisar tudo também. Vai sem medo. Regaça esse boguinho aí. Põe essa borboleta pra voar. Se atropelar alguém, melhor ainda. Faz essa estrela cadente realizar o desejo de alguém, rapaz. É a Tina Beijoqueira, é? Põe o papagaio pra cantar, rapaz. Gostei do termo, mas não faz sentido. Mas se o papagaio fala, ele não sabe cantar, você acha? Mas não sei se era o termo pra tal boga. Então, Wesley Zop, não tô falando disso, não. Isso aí você vai sem medo. Sem medo. É, o ré pra trás no carro. Agora, ré pra trás no carro, rapaz. Você vai sempre com aquela cautela máxima, com aquele suor anal. Nunca vai e fala, pô, aqui eu sou veloz e furioso, engata ré. Vai buzinando, ah, mano. Não, vai que não, nem pode, louco. Pode ter até o, tipo, campo de explosão ali, né, de detonação. Vai explodir, daí vai dar ré! Vai dar ré! 3 vezes, daí você dá ré, pum, matou um avião. Você não escutou ele? Como eu vou escutar o toporto? Meu ouvido tá cheio de farinha de milho, que eu não sabia o que fazer. Eu não tenho cuscuz. Falou que bate com bolha. Eu até ouvi, mas não deu tempo de correr com as duas malas. A gente sabe que bate com bolha. Caminha as malas de souvenir. Não é muamba, não. Aqui eu não carrego muamba, não. Eu sou pintor. Eu vou te levar pro hospital. Não, sem hospital nem polícia. Eu não sou contrabandista, não. Não me leva no hospital que eu não sei usar o corpo, papagaio. Eu não me mijei. Mas o papagaio da instrução, calma, ele é instruído. Eu não me mijei antes, você passou com a roda em cima do meu pau, tá selado agora. Selado igual a linguiça, um gomo de linguiça. Agora vai ter que soprar. Mas... Rapaz, então, cautela na hora da ré, é minha dica pra vida. É importante. É uma boa. Zop, e aí, trouxe alguma dica decente ou não? Fora a minha de bombeiro? Aliás, de... Vocês são canalhas. De suvineiro, né? De pessoa com amor fraterno que traz muitas lembranças. Exato. De andarilho. É. De andarilho. Então, ainda assim, é útil. Você comentou de carro, isso me lembrou de uma outra dica também, da dica pra vida. Isso não vai servir pro Anderson Negão? Não. Porque o Anderson Negão tem carros novos. Não, o Anderson Negão você não sabe mijar. Você percebe... é, também tem isso. Que dica que vai servir pro... Mas você percebe... Qualquer dica serve pra ele. Ó, come de boca fechada. Usa roupa. Né? Deixa de ser machista. Na hora que o Gabriel tava falando de lavar o cu, ele... Nossa, lavar o cu? Ele sabia que podia. Nossa, é fantástico. Possível. Não é só dar uma rebolada? Não, não é esfregar no chão, então, porra. O filhote faz assim. É igual, você fala, igual o cachorro. Tá coçando o cu, né? A dica é pra quem usa ou só pode ter e possuir carros antigos, carros velhos, carros... Clássicos. É. Vamos falar clássicos. Existe pra... Existe uma diferença, o carro clássico, o carro antigo e o carro velho. Então, clássicos pra ficar da hora. Carro clássico é quando você tem aqueles carros de idade que todo mundo queria ter. Ah, e que tão... E quando você tem top. Dinheiro, porque aí é clássico. Top. Um Opala, um Passat, então, um Versalhe. Um então... Fusca pode ser um carro clássico dependendo do seu estado. Exato. É. Agora quando você tem um K 2005, aí é carro velho. É só já. Carro velho. Ninguém quer ter um K zerado, ninguém quer ter. Ah, sim. Entendi. Imagina um velho. Então, vamos dizer um carro clássico, que ele já não paga mais IPVA, quer dizer, tem acima aí de 20 anos, porque acho que é isso que determina que ele é clássico. É que ele já não fabrica mais, já tal. Então você tem que andar preparado, você sabe que ele vai dar problema. É, o carro, né? Ah, será que vai quebrar? Não, é quando vai quebrar. Estarei preparado quando quebrar? Exato. E você? Aí vai, você leva uma mala cheia de plástico bolha e peças de carro. Ainda assim é útil a plástico bolha. Uma mala com carburador do Paraguai. Com garantia. Você com dá de lembrança pro um pneu de mobilete. E você com um carro clássico, você não paga seguro pra ter guincho de graça, pra ter manutenções inclusas. Não paga. Não paga nem IPVA. Não é. Mesmo primeiro, que seguro que vai aceitar? É, exato. Um... Você vai ter que pagar 10 mil reais no seguro. O carro vale 4, o seguro vale 5. Exato. 5 quando você pegou promoção, né? Peixe urbano lá do seguro. O seu carro você tem que parar na descida pra ele andar, senão não anda. Você acha que uma seguradora vai... Fiquei 3 meses com o meu carro dando tranco nele que não tinha dinheiro pra trocar a bateria. É a mesma coisa com um dono de caçamba, quero fazer um seguro de uma caçamba. Não, mas seguro de uma caçamba é capaz até de ter. É do conteúdo da caçamba, né? É capaz até de ter. Então ande preparado com seu carro clássico, teu carro velho, que carro velho tem problema novo, né? Sim. Então ande com cabo de bateria, não, é um galão ali pra você, claro que como o marcador de combustível vai estar quebrado. É verdade. Então você anda ali com um galão para você colocar gasolina. Detalhe, no caso... o galão de combustível hoje tem que ser aprovado pelo Inmetro. Sim, é, um galão correto. Galão... Não é qualquer garrafa pet, não. Anda né? também com uma garrafa pet, mas de água. É isso que eu ia falar. E o outro galão... Mas garrafa pet é pouco. Um galão de água. Por um tempo eu andava com um galão de 5 litros na... no chão do copiloto ali de água, o meu Ganso falou: nossa, a tranquilidade é você entrar num carro e o cara tem um galão de água pra, pra colocar no carburador. No carburador, não. No radiador. Não tinha o vidro da frente, você já ia. O carro andando, você vai pôr. E nem o capô, né? Você vai pôr na medida que. Eu vi uma mangueira de lá da frente e aqui do lado. No bombeando. Retrovisor. Ele chamava alguém pra bombear. É. E ferramentas. Ferramentas. Alicate. Não, todas que você tiver. É, mas tem o básico. Desfibrilador. Desfibrilador que serve pra dar a chupeta na bateria. Então o carro não pode entrar ninguém no carro, né? Vai estar todo lotado de coisa. Não, mas isso daí tá no porta-mala. Clássicos tem porta-mala. Você não pode usar esse carro pra desovar corpo, porque o porta-mala vai estar todo ocupado. Pra isso você usa uma mala a mais com plástico bolha que vai o passageiro dentro dessa mala. E o plástico bolha pra ele se distrair ali dentro. Né? Exato. E também não passar tanto calor. Se você encher os plástico bolha ali de água e pôr no congelador, ele fica térmico. É. E gênio. Aí você pode até usar, em vez de usar a garrafa com água, você vai lá e quebra os plásticos bolha. Torce. Ah, exato. É uma boa. Então, fica a dica aí. Dinheiro do guincho, não esqueça. Dinheiro do guincho. Tem que ter, você tem que andar com o dinheiro do guincho. Conta você esse dinheiro aí. Ouvinte novo vai pegar o carro do vô. Aquele Corcel 1. Pegou escondido, óbvio. Que tomado. Ninguém pega isso daí com autorização. Exato. Né? Pegou escondido. E não, pegou escondido vai dar merda. Escondido né? Até da polícia que já proibiu aquele carro de circular na cidade. Tá até sem placa, né? A placa é duas letras e dois números só. Assim. Ninguém pode pegar o carro, mas a chave sempre tá na roda dianteira. É, sim. Você sabe que guincho é caro. Guincho é caro. Ainda mais se você falar assim, ó, quebrou meu clássico. O cara vai cobrar o que ele quiser. Vai trazer um guincho clássico. Vai trazer um Fenemê pra buscar seu carro. Pelo menos isso. Depende também da distância que você vai percorrer. Não, porque você vai ter que pegar, ó, vamos, parou na pista. É na próxima cidade, você não vai levar até na sua casa, né? Na próxima cidade, que de lá você tem que se resolver. Lá você vai pra Valinhos, aí você tem que levar 200. Sim. Mas eu acho que a dica boa era a pessoa ter dinheiro pra pegar o Uber, porque é muita dificuldade isso aí, viu? Você não abandona um clássico. Você não vai abandonar. Você abandona um carro antigo, ele não volta mais. Um carro, você abandona. Um clássico, não. Eu aprendi isso. Só o filho, né, cara? Por isso que o carro dos outros é abandonado. Abandonado ou... confortavelmente parado na garagem. Confortavelmente subindo a grama em cima pra evitar. É o teto verde, né? Ele quer ver quanto tempo demora um carro pra se decompor na natureza. Parece que demora. Não, pra se auto-arrumar. Pra se auto-arrumar. Esses dias eu fui trocar a mangueira do radiador, me quebra um pedaço do radiador. Eu falei, porra, bicho, tava desintegrando mesmo. Devia ter fechado esse capô em vez de ter deixado na chuva. Só ir na chuva aqui. Devia ter falado pro meu sobrinho parar de bater com o taco de Betts no radiador aqui quando eu vi, em vez de ter estimulado. Quebra essa merda mesmo! Ah não, droga, é o meu! Eu não reconheci pelo mato. Termina de trocar o radiador, caiu o motor no chão. Ah, não duvido. Mas é que às vezes o carro tá tão velho que tem tanta vida nele que ele começa a andar sozinho por si próprio, entendeu? Ele começa a falar. A minha esperança é essa. É isso daí que eu... Mas, na verdade, são as formigas, né? Ele já tá andando, ele, já. Né? Vou tirar essa merda de cima aqui do formigueiro, pô. Não, tá pingando gasolina não aqui. Não é que vai consumir o carro, não. Só vai tirar de cima do formigueiro. E aí, garoto vaca, que mais de dicas você traz? Uma dica simples. WhatsApp, essa tecnologia nova de que tem mais de 6 anos. Pausa. Pausei. O WhatsApp está morrendo, garoto vaca? Não. Eu só queria saber. Você deu uma polêmica. Ele tá funcionando aqui. Não tá morrendo. Não, mas é porque o Facebook... Vou mandar uma mensagem pra você aqui, Facebook já é coisa de velho. É verdade. Facebook é coisa de velho. Facebook já é o novo Orkut. Facebook pra falar com a molecada, você já é velho, tá, gente? É, então... A galera ficou preocupada. Nossa, as crianças vão entrar no Facebook e conversar com estranhos. Fica tranquilo que criança nenhuma vai no Facebook agora. Pode ficar tranquilo. Estudos demonstram que a maioria dos pedófilos está migrando pro Instagram. Ah, é verdade. Que acabou as crianças. Que encontra acabou crianças. Né? Bela dica pra pedófilo. Que ainda não estou no Instagram. Ah, não, mas... É dica acabou. Pros pais saberem que pode deixar a criança usar o Facebook tranquilamente. Tranquilo. Mas não vai Instagram. Ter velhos desinformados. Ah, aí, sim. Não, pedófilo Instagram não. Instagram. O WhatsApp tem uma ferramenta nova que tem mais de um ano, eu acho. Que você pode apagar mensagem. Então, quando você manda uma mensagem errada pra pessoa, você não precisa falar, ops, mensagem errada, e manter a mensagem errada ali. É só você apagar. É só você apagar que a pessoa não vai ver a notificação. Se você mandou um nude errado, não precisa deixar um nude ali. Aparece pra pessoa a mensagem apagada. Mas ainda assim, ela não sabe automaticamente você sabe que é uma mensagem errada. Sim. Isso já é auto-explicativo. Ó, a mensagem está errada, não é pra você ter visto. É. Ou não interessa. Não, eu mandei errado. Não é da sua conta. Já é automático. Daí, foda-se você. Foda-se você. Então você não precisa nem checar o celular. Você não tá na reunião, daquela checada no celular à toa. Não precisa. Se você apagar a mensagem, não precisa falar, ops, mensagem errada. Porque a pessoa fica até curiosa, pô, qualquer mensagem. É, ou tem duas. Eu adoro coisa errada. É. Será que eu vou ter que migrar pro Instagram? Você ficou sabendo que nós pedófilos estamos indo pro Instagram? Ops, mensagem errada. Não quer dizer, não. Foi a polícia. Foi o corretor, gente. É, não, desculpe, mãe, não era pra você essa mensagem. É, aquela mensagem que você manda pro seu irmão, como é que a gente vai fazer pra envenenar nossa mãe e conseguir o sua mãe. É, errou, não pode? Muito bem. Então, a dica é apague as mensagens do WhatsApp. Ao invés de falar. Apague até aquelas que não era pra... Apaga tudo. Apaga o WhatsApp. No final do dia, apaga tudo. Apaga o WhatsApp, instale o Telegram, entre no grupo do ouvinte. Exato. Boa. Lá são mensagens certas de pessoas erradas. Sim. Lá você não se engana, né? Lá E você, Gabriel Asbar, que é mais de dicas? Olha, eu tenho uma dica que talvez venha um pouco tardia pro nosso host aí, mas obrigado. Eu acho que é um cara muito abençoado pela vida, então com certeza ele se atentou a isso. Nada tardio pra mim. Ah, tudo bem. Mas eu tenho uma dica aí, até depois do nosso episódio de mudanças, quando as pessoas vão escolher novas casas. Boa dica. Dica tarde pra algumas pessoas. É, pra algumas pessoas. É, pra quem já comprou, por exemplo. Bom, a dica é boa, tem uma casa aqui por R$500, 4 quartos pra alugar. Bom, a primeira dica é nunca compre e alugue. Essa dica óbvio. Tá desde o episódio 6. Não, 6. E olha só que ela ainda persiste. E você ainda tá comprando. Talvez seja a hora de não cobrar um presente de casamento, mas sim uma atitude da vida. Mas a dica é... Alugue uma cuscuzeira. Em vez de comprar. Não, mas daí ele aluga. Não, aí ele tem que comprar. É R$15 por mês, uma cuscuzeira é um bom negócio. Exato. Mas a dica é, preste atenção na caída do piso das áreas molhadas. Ou seja, cozinha, área de serviço e banheiro. Boa, boa. Fale mais. Por quê? Porque normalmente quando você vai, você só olha... Ah, nossa, que bonito, cômodo cabe, não sei o quê. Pá, aí você... Pô, vou aqui, vou alugar. Alugou a casa. A primeira vez que você tem que lavar a cozinha, chega, sei lá, cai água dentro do seu guarda-roupa. Água vai passar. Sobe a parede. É. Parece piracema o bagulho. Você vai lavar o banheiro, quando você olha, tem água dentro da geladeira, cara. É um absurdo. Mal fica gelada já. Então, isso é muito importante. Inclusive, recentemente... Quando e como você testa? Você leva um galão d'água, um balde? Não, leva um balde d'água. Você vai no corretor, acerta uma faca bem no coração, que vai vazar muito sangue. Aí... E aí, com o sangue, você vê que até mantém um contraste melhor do que a água. Né? Legal, normalmente, você consegue ver a olho nu ali pra onde que tá caindo. Você que tem um olho experiente e técnico. Olho clínico também. É. Mas... deixou legal na cara dele. Ele não usa um papagaio, não sabe nem já. O que é água. Mas aí vem um pequeno truque. Pequeno truque. Quando você for ver essas casas, você leva uma fubeca. Ele joga, desafia o corretor. Ah, quem ganhar vai... Mas vamos não vamos fazer burca aqui, quem hein? Ganhar, que é o piso, quem ganhar vai falar na honestidade, hein? Pra onde cai a água? Mas aí você solta ele no piso e ela vai seguir a inclinação. E daí você vai saber pra onde que a água tá indo, entendeu? Se a fubeca não correr pro ralo, tá errado. Que é o caso de 95% das casas brasileiras. Digamos que ele tem que jogar ali o golfe automático, entendeu? É. A bolinha tem que ir pro buraco sozinha. Então leve uma bolinha de gude Não, mas pode ser outras bolinhas também, né? Mas de preferência, uma bolinha inteiramente lisa. Por exemplo, se você levar uma bolinha de tênis, ela tem as ranhuras ali. Ela é felpuda. É. Né? Ela... Aí, você viu como que é gostoso? Você vai confundir o lugar que é pra rolar no piso e o lugar que é pra secar o cu. Aí, Ou você pode pegar sua farinha de milho, jogar no chão, aí o corretor vai ter que limpar. E aí quando lavando, você vê limpando, você vai ver onde vai. Ele vai aproveitar, vai querer fazer um cuscuz do ralo ali, que ele não tem cuscuzeira. Até. Quando chegar lá com um monte de bolinha de gude, fica jogando na casa, o corretor fala, meu Deus, o que aconteceu? Cara então, maluco. Você levando a bolinha de gude e o corretor vendo, o corretor já fala, esse é profissional em alugar casa, já ele vai ficar esperto em tentar te enganar. Já. Você já manja dos truques. Que você só sabe o truque no chão. É, ele já mas é o seu blefe, é o seu blefe. Ele já entrega, tu fala, essa parede aqui tem um cadáver aqui. Ele começa a falar um pouco. Fui eu que enterrei. Esse cadáver aí na parede, eu tava dando ré no estacionamento, matei o cara, tive que colocar nessa parede. Ainda bem que era só um anão. Não tá fedendo, tá enrolado de plástico bolha já. Era bombeiro esse filho da puta. E não trouxe meu souvenir do Paraguai. A parede tem 1 metro de largura. É no meio do banheiro, né, uma parede. Nem disfarça, né? Dá o corpo certinho do cara. Mas você olha nem uma parede, é um cara assim. O que, que é essa estátua? Gritando socorro. Segurando o teto. Eu nem tô morto, me tira daqui, porra. Cala a boca, defunto. Um quadrado de acrílico com 4 cortinas. Ele tá dentro do box do banheiro. Não, caralho. Eu tô vivo aqui. Mas aqui é um banheiro, não, lavado. Não tem chuveiro. Não dá pra usar o box. Banheiro, não, esqueci de falar. Não dá pra usar o box, tem um anão ali. Tem alguma coisa fedendo ali dentro. É um anão que tá cagado. É que não consegue sair de lá. É um anão com papagaio. Ah, eu não sei mijar nessa. Merda. Eu mijo por fora dele aqui. Ele... Mas caguei dentro, isso eu consegui. Não é que eu caguei dentro, vi no cu e caguei, né? E acabou caindo dentro. Como usa isso, gente? Eu, não... eu tive que comer mesmo. Pra sobreviver. Eu já tô aqui há 2 dias. Cara, por que você não abre a porta? Eu não alcanço um anão, porra. Ah, é mesmo? Mas então, fubequinha aí, pra ver a caída da água. Muito isso. Bem, Gabriel. Essa... Fubequinha é o nome do palhaço, que era anão também. Que o anão que era palhaço, no Mas caso. Ele tem um olhar clínico pra ver pra onde abre. Leva ele. Leva o anão e prende ele no box. Daí você brinca, não você brinca, né, gente? Aliás, se o ouvinte tiver comendo uma cabrinha, ele pode usar um cocôzinho de cabrinha, que é uma bolinha. Mas não pode ser felpudo. Peço desculpa aí pelas piadas, porque hoje anão é quase gente, né? Como se fosse humano, né? Às 3 horas da manhã, na cidade tão estranha, um palhaço teve a manha de um banquete apresentar. E era um latão de lixo transportando Nova York, ketchup e caviar. E eu dormindo embriagado, um par de coxas do meu lado, eu sem saber se devia ou não tocar. Muito bem, Tatiane Vidal, o que mais de dicas você trouxe? Eu trouxe uma dica pra quem quer ser youtuber. Youtuber famoso ou qualquer famoso, youtuber? Famoso, tem uma famoso. Conta no YouTube. Youtuber Desista. Velho do papinho. É esse mesmo que eu quero dar dica. Faz slime. Isso, a dica, o sonho dele é fazer... A dica é essa, justamente, porque todo mundo que faz slime hoje na internet fica famoso, mano. Então compra cola e compra água. Slime custa R$5? Custa. Mas o fazer que deixa fazer... famoso. Né? Fazer custa 30. Mas que deixa famoso. Uma bosta, O velhinho lá tem uma sala cheia de cola, ele não tem aposentadoria, coitado, o dinheiro dele só da aposentadoria pra comprar cola. Mas sempre pra cheirar também. Famoso, mano. Você cheira cola, mata a fome, daí você pode ir no supermercado de boa também. Já comprou slime pronto. Exato. Fica famoso na hora. Se você for, tipo, velho, mais velho ainda... Anão, eu nunca vi. Anão envelhece? Eu nunca vi anão fazer, nem ninguém com plástico bolha. Ah, olha aí. Joga plástico bolha na cola ali, vê o slime diferente. É, pros ouvintes que são ignorantes. Que porra é um slime? Não é você que é o ignorante. Não, é o ouvinte ignorante. Eu vou falar, minha filha adora slime. É uma amoeba. Amoeba caseira. Amoeba nova aí. Não, então, não precisa ser caseira, não. Não, mas caseira porque é a dica da youtuber. Se você quiser cobrar R$15, chama de gourmet, tá? É. Não precisa falar caseira. É verdade, gourmet. Não, é porque não necessariamente precisa ser feito em casa. Pra chamar slime. Tem lugar que vende isso daí. Vende tudo que é lugar. Pode ser feito no trabalho. Inclusive, sou uma fábrica disso. Só que se você fizer no trabalho, vai estar custando mais, porque é só hora trabalhada, né? Faz na rua, faz em qualquer lugar. Então, a dica é... Youtuber faz slime. Faz um slime e já dá certo. Você consegue uns 15 mil inscritos assim rapidinho. Oh, mas aí você junta com dois. Você pega slime e coloca, enche numa banheira e entra dentro. Entendeu? Nossa, aí ganha uns 40 mil. É difícil arrumar banheiro hoje em dia. É, hoje é difícil. O negócio é usar box. Eu tenho uma dica aí. Baseada na sua dica, garoto vaca pega farinha de milho, faz slime de farinha de milho. Mas eu preciso de uma cuscuzeira ainda. Uma slimeira. Slimeira. Nossa, é verdade, e fica amarela. E aí você vai ser inovador aí, porque slime com farinha de milho... Já... Slime do Nordeste. É. Você pode brincar e comer depois. Um corn slime. É. Uma dica pro velho que faz slime. É, pro papinho lá, Valdecir Papinho, sei lá. Pega nome de velho, Cleide sei Papinho. Lá. Cleide Valdecir. Ivone Papinho. Plínio. Pegue todos os seus trabalhos e poste no Instagram. Velho que faz porra de slime só pode ser pedófilo. Não. Vale. Pro Instagram. Então. Esse é um excelente jeito de conseguir ouvintes. Fala uma declaração polêmica e aí as pessoas vão ficar discutindo se essa tá certa ou não. E fica indicando um outro. Olha, escuta olha só esse merda falou. Olha só o que... Você que é idosófilo, que gosta de abusar de idoso. Comer cu de idoso é abusar quando ele não quer? É abusar. Eu acho que é um favor. Faz tempo que ninguém come o cu dele. Mas se obrigar a fazer um favor pra pessoa... É, às vezes ele nem sabia que queria isso também. É, exato. As pessoas não sabem o que quer. Você tá abrindo os olhos. Gostei. Agora você, idosófilo. Que dica você trouxe aí? Bicho, pra idosófilo? Não, porra! Qualquer dica! Não, você é o idosófilo. Ah, então tá bom. Eu tenho uma dica, eu tô até meio ressabiado de dar aqui. Porque se eu der essa dica e todo mundo seguir, acabou o Chorume. Dá essa dica igual o seu Toba, dá sem medo, rapaz. Acaba o Chorume. Sem enrolação. Não precisa gritar, então. Né? Exato. Sem gemer que nem uma louca e pedir tapa na cara, vai. Minha dica é, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não, aprenda você vai acabar com o Chorume. Não entendi isso. Não. Não, sim. Calma, eu te sei. Tá. Não ou sim, calma. Nossa, não. Sim. Aprenda a dizer não. Ah, então sim. Sim, aprenda a dizer não. Sim, aprenda a dizer não. É, tá. Vamos pensar. Douglas voltando lá da cidade de Ourinhos, chega pra Wesley Zop, Gabriel Asbar e Anderson Negão. Vamos fazer um podcast? Você tá montando um roteiro? Não primeiro tem... que eu não falei pra você. Só queria deixar claro, mas tá. Não, mas é um roteiro na fantasia, cabeça dele. Tá. É um roteiro na cabeça dele. Se assim, um dia nós três morrer e você precisa fazer um filme do Chorume, você pode usar esse roteiro. Porque aí você pode até falar, baseado em fatos reais, mas é uma interpretação minha dos fatos. Mais dramatizado na minha visão. O filme do Queen, que os caras falam que o Queen se separou, pareceu o Kiss, sabe? Na verdade, eu cheguei só pra você. E aí, Anderson, porque a gente não faz o chorume? É verdade. Eu falei, vamos chamar o Zópio, Gabriel. Falei, não, pau no cu desses caras. Daí a gente chegou chorando, deixa a gente participar. Deixa a gente participar. Eu entro como substituto. Eu tenho um cargo bom, só pro Anderson Negão aqui que é substituto. Mas significa quem é o cara que manda, pô. Porque é o afinal a ideia partiu dele. É, exato. Boa. Perfeito. Aí você voltou de Ourinhos, deixou a gente participar do seu podcast. Ué, mas eu voltei de Ourinhos. Não, foi você que tá. Você tava confuso, falando isso. Né? Tá. Meu nome é Ganso Negro. Nossa, que bonito. Deixa eu participar do... Bom, ó, tem o Ainat aqui de podcast para gravar. Ganhou o Choro Mosca todo. É. Mas tá vendo, se o Douglas tivesse dito não, nada disso estaria acontecendo. Tá, então a dica é... Aprenda a dizer não nos momentos certos. Não, se um amigo seu fala pra você, ah, vamos numa casa que a gente não sabe o endereço, mas a gente acha. Mas é hipotético. Genial, é só uma boa ideia. Ah, tá. Vamos. Eu entendi que tinha que dizer sim pra tudo. Vamos sair. Assim pra vamos comprar uma casa. Você diga fala, não, diga não. Vamos sair por aí tirando foto pra gente que não vai me pagar mesmo. Diga não. Diga não, não. Não, tenha medo de dizer não pra mim. Parece que é essa dica. Parece que ficou. Fale muito... não para o Ganso. A dica pra quem conhece o Ganso. Gostei. Gostei. Tá no prefácio do álbum dos arrombados da Podosfera. Que só tem eu. Que tem você na capa e em todas as páginas. Eu e as pernas do Raí, né? Mas as pernas do Raí são só fotos pra admirar. Então tá, então diga não, mano. Diga não, Ganso. mudou. Ele joga sujo, não é? Ele traz a gente onde ele quer, né, cara? Já começou a campanha. Campanha mal feita pro Choro Mosca. Você. Diga não. já fica como bordão dele. Diga não ao Ganso. Bordão seu não era match de primeira? Isso é bom também. Usa pra 2020. Usa pra... Não, ou você escolhe qual bordão do negão é melhor. Vai ter quatro ali. Uma dica aí pra cozinheiros e cozinheiras de plantão que eu vou dar. Você pode dizer não essa dica? Pode. Talvez. Vamos ver. Quer dizer não ao Ganso? É verdade. Terminou de usar o ralador, lave naquele momento. Nunca deixe o ralador pra lavar depois. Tem que jogar fora depois. Porque depois vira um cu de burro pra ser lavado ali... E fica resto de cenoura ali nos buraquinhos. Pra sempre, mano. Pra sempre, é duro queijo. Fica queijo pra sempre no ralador. Cara, terminou... Queijo pra sempre ainda é uma vantagem. Ou aí fica cenoura pra sempre. Mas pra lavar um ralador, às vezes você tem que ralar uma buchinha. Rala um sabão. Lave na... Não, o duro que não. Se você lavar ele na hora que você calou o negócio, às vezes só uma duchada de água já resolve. Uma lambida ao contrário. Uma chuchada de água, passa a bucha por dentro dele, assim. Sim. Ainda mais se você vai deixar pra outra e lavar ele, a pessoa te xingará. Aí é bom. Te humilhará. Na casa da pessoa você deixa lá e fala assim: ah, terminei já. É, a não ser que você queira sacanear alguém, hein? Aquele descascador de legume também, que. É, esse daí é difícil. Aqui, lava na hora. Se você por acaso não conseguir lavar na hora, porque sei lá, tá caindo a sua casa, tá tentando um apocalipse, que é o único motivo pra você não lavar na hora. Joga no lixo. Joga no lixo. Você pode mergulhar ele em água quente. Não fervendo, porque se for de plástico vai derreter, né? Exato. Pode mergulhar tudo em água quente. Eu nunca pensei nisso, eu sempre joguei fora. E depois vai no mercado com fome, comprar outro ralador e traz outro queijo. Mas ó, o trampo. Gastando recursos. É, você vai ter que... ou você pode mergulhar também numa solução de água e vinagre também, que ele vai tirar gordura, vai tirar... E fica bem temperado. Fica gostoso. Pode chupar ele. Chupar o cabo depois. Então, mano, vou dar uma dica rápida, hein, que a Thaís até falou pra mim. Nunca faça ovo mexido numa panela de inox, tá? Porque você vai demorar 5 dias pra lavar essa merda. Então tu... primeiro que metade do ovo vai ficar grudado na panela ali. Nossa, você usa isso. 4 ovos pra comer 2. É, né? Na sorte. Tem um pequeno porém também de querer lavar ou não lavar o ralador. Se um dia... Porque o que normalmente você usa é aquele que dá uma fatiada ou aquele que rala... Fino. Palitinhos aí. Sim, é. Sim. Agora, se um dia você usar aquele que parece a parede que eu consertei lá no... Ah, o mini reboquinho. Cheio de buracos. Aí você esquece. Aí esquece, joga fora, bicho. Não tem como lavar. Ou você pega um ralador pra cada coisa que você vai ralar e já deixa ali. Você faz o quê? Pra queijo, isso aqui é pra cenoura. Isso aqui é pra verme, né? Que vai juntar um monte de verme no negócio. Pra verme. Você recorta aquela parte e joga fora, bicho. Não tem como lavar. Não sei, na mangueirada de bombeiro ali. É, com ácido. Não compensa. Não compensa, não compensa. Às vezes o bombeiro fica até bravo que teria que estar pagando o incêndio e tá lavando o seu ralador. Tem fila de gente pra levar ralador pra ele lavar lá, né? Cidade pegando fogo. Essa é uma dica pra todos os utensílios de cozinha. Enquanto você tá cozinhando, vai lavando. É, vai lavando as coisas. Não a mesma, né? Não, não a que você tá usando, porque se você estiver lavando uma com arroz ali, né? Aí não vai dar certo. Então, acaba de usando, deixa né? lavar a panela depois que comer. Né? Mas às vezes não dá tempo. Não dá tempo, mas se o que der pra você fazer... O que der pra você lavar, já vai lavando. Tem que lavar, lava. Mas se for ralador, lave na hora, não importa. Não importa. Que a comida não fique pronto. Ah, sua mulher tá dando luz. Espera que eu tô... Peraí, tá dando a luz, dá pra segurar um pouco. Pra segurar o ralador, não pode esperar. É infarto, ralador primeiro. Ralador... Ah, AVC. Opa, ralador. AVC já vai morrer mesmo. Então não tem o que fazer. Dá pra lavar o ralador com AVC? A mão tá funcionando. Então, não precisa. A mão já vai ficar naquela gancho que pra segurar a bucha. Já? Você já vai. Já tá fazendo joia. Mandei lavar a porra do ralador. A pessoa caindo, deitada no inclusive, chão. Inclusive, se o médico descobrir que você tava ralando coisa, ele fala: não, vai dar um tratamento melhor pra você. Exato. Porque, olha. O cara deu preferência pra lavar o ralador. Vai ter um bombeiro ali que sacrificou por 5 mil pessoas ali, salvar incêndio, e você que tava ralando. Ele, você tem a preferência. Claro. Vai, claro. O bombeiro vai ficar com o papagaio. Você vai ficar com a privadinha da humilhação. Mas que é melhor. Mais uma preparada. Você não espera, não tem fila pra você entrar no hospital. Desde que você fale que você tava lavando o ralador. Eu tava lavando o ralador. Opa, preferência aqui de helicóptero. Vamos buscar de helicóptero. Estamos transferindo o senhor pro Albert Einstein. Gratuitamente. E vai de helicóptero e voltar de helicóptero. Enrolar num plástico bolha. Claro, vai que cai o helicóptero. Boixá que eu diga. Aí, ó, você conseguiu... plástico bolha. Conseguiu a declaração polêmica pra... E a alavancar o churume. Então o Boixá devia estar no slime aí. Colado no slime. Já pensou, vou andar de helicóptero, deixa eu me enrolar no slime. E plástico bolha pra proteger o slime. Pra não sujar. Porque você brincar com o slime sujo é ruim. Você vai querer revender também. Não dá. E tudo sujo ali. De ferro, de acidente, de helicóptero. Sangue. Sangue do piloto. Você tá pior, protegido. Você tem um ralador ali. Um ralador tudo sujo de slime. Aí é impossível. Deus me livre. Nesse terceiro bloco, uma dica rapidinha. Bloco da dica rapidinha. Você tem que ser a dica rapidinha. Sem explicações. É autoexplicativo. Autoexplicativo ou explicação rapidinha também. Muito bem, Wesley Zop, dica rapidinha. Pra você que gosta de tomar umas, sempre carrega um abridor com você. Tem lugares que não abrem a garrafa na hora de servir. E nem toda garrafinha. Isso daí é pra cu virgem mesmo. Nem toda garrafinha de rosquinha não, filho. Exato, exato. Às vezes a vida te amaldiçoa ali com a... Coloque na chave do carro. Coloca na chave. Então a latinha que você foi abrir quebrou lá. Você já usa o abridor de lá. Abridor de lá. Leve abridor. Se você faz isso numa balada, você come todo mundo naquela balada ali. Até porque você tá armado, né, cara? Uma também por isso. Pô, o vaca dá pra qualquer um com argumentos muito voláteis. Ó, eu dei pra ele que tinha um abridor de lá. É, ele tá armado. Mas isso o juiz, ele explicando. Ali. Ele me ameaçou com o abridor de lá. Mas tá. Garoto vaca, uma diquinha rapidinha aí. Faça compra de hortaliças na feira, isso é mais barato. E você pode comprar tempero, que também é muito mais barato na feira. E vem mais. E mesmo ótimo. Se não for mais barato, as hortaliças da feira duram bem mais. São muito melhores. As do mercado, 3 dias estraga. Já era. As da feira duram semanas, meses, anos. Ah, não, mas você tem que tirar do plástico também. Quando ele enrolar no plástico. O Vaca ali. Comprou a farinha de milho na feira ali, tá lá. Tá durando, tá durando. Aí dura mesmo. É, tá tão viva que é lá que tem bichos crescendo nela. Tanta vida que tem ali. Ecossistema. De tanta vida que tem ali dentro. Muito bem. Gabriel Asmar, diquinhas rapidinhas pra galera. Nunca compre um carro velho. Indicado clássico. Por Wesley Zobbs. Peraí. Essa é importantíssima. Peraí, Ganso, não entendi isso. Você paga 5 mil no carro, mas 5 mil pra arrumar. Compre ajuda, esse carro devia ter dito não ao Ganso. Aprenda a falar não. Quando o Ganso comprou aquele carro, a Ju devia ter falado não compre. Exato. Engraçado que alguns meses antes eu falei que tava vendendo o meu. Mas não, mas ó, quero deixar claro que o Gabriel ofereceu dele pra mim por 9. É, e daí o você Wesley comprou Zop o carro e gastou 10. O ofereceu aquele por 5, irmão, não sabia. E talvez teria que arrumar o do Gabriel também. Eu comprei por 5, tive que gastar 6,7 pra arrumar no fim e tomei prejuízo. Mas eu não sabia. Foi na inocência. Quero deixar na inocência. Pareceu um bom negócio pra ele. Parecia. Não sabia que tava vindo do Paraguai não. Plástico bom, né, o carro. Não sabia que tava vindo... Parecia um slime, não conseguia parar ele fixo. No... Ele ia se desmontando. É o carro Lego que a gente chama, né? Mas... Tá, dê sua dica, né? Tá ótimo essa dica. Mas a dica é nunca compre um carro antigo, clássico, velho ou novo, mesmo 0 km, sem fazer um test drive. Ah, de preferência, na cidade e na pista. Boa. Muito bem. Daí o cara vai falar, na pista não, se foda, irmão. Então se foda, não vou comprar essa merda, não. E leva o cara que tá vendendo junto com você, porque às vezes não tem freio, ele fala, não, na pista não, não tem freio. Às vezes ele fala, na pista não, que não tem freio, essa perda, cara. Então vai ter um descontinho. E agora que a gente tá 120 por hora? E não tô nem na pista aí. Tô dentro da concessionária. Eu não quero. Vou enrolar de slime, filha da puta. E você tá como, hein? E eu não parecia. Que... Aqui, você me freio. Chamou de retardado porque eu vim enrolado no slime e agora? Mas você não sabia que eu sou um retardado. Então é isso. Test drive perfeito. Aliás, faça o test drive a 120 por hora no estacionamento. Test drive em tudo que você for comprar, faça o test drive. Vai tudo comprar que você for adquirir. Uva na feira. Como uma uvinha ali. Ou dirija ela. Senta em cima dela e vai na pista. Tudo. Pendrive de 700 gigas. Test drive. É, mas o test drive que parece... É uma intervenção pra mim, assim. Parece que só cabe uma foto ali e ela apaga depois de 3 dias. Ela corrompe. É memória flash mesmo. É um duro flash. Duro flash. Pá. É suicida a memória, né, bicho? Ela apaga. Ai, tô depressivo olhando pra essa foto. Só tenho eu aqui dentro. Muito bem, Anderson Negão, dica rápida. Deixe seus braços fortes o suficiente pra levantar seu peso. Porra, essa é uma boa. Dica de cadeiro, sim. Mas é uma boa dica. É uma boa cadeiro dica. Cadeirante, talvez. Mas aí que tá, o seu braço tem que estar forte o suficiente ou você tem que estar magro o suficiente? Qualquer um dos dois. O que for o caminho mais rápido. Essa variável precisa ser respeitada. Exato. No caso do Zop, tá difícil escolher. Mas um braço só pra te levantar ou os dois? Pode ser os dois. Os dois têm questão de simetria também. Se tiver só um, um só, né? Porque se o outro já deve estar em putrefação há muito tempo, já não tenta deixar ele forte. Posso complementar? Deixa seu corpo forte o suficiente pra conseguir levantar seus braços. Exato. Porque o seu braço vai estar muito pesado de músculo ali. E aí você vai criar um looping, você vai ficar... Vai virar um... Busca um equilíbrio. Bodybuilder depois. Já pensou que quebra as pernas. Não consegui levar os braços muito pesados. O cara anda depois plantando bananeira. Uma dica complementar. É verdade. Se você não tem os braços fortes o suficiente pra levantar seu peso, não entre na piscina. Você não tem como sair depois. Agora entendi. Agora de onde veio isso? Você viu que isso é realmente uma dica da vida que deu pro Anderson? A vida falou, ensinou isso a você. Depois ela ensina. 2018 foi um ano de aprendizagem. Muito. Né? Já que você tá falando de dicas aquáticas, eu vou dar uma aí. Uma boa. Você vai pro Rio? De Janeiro? Ou... Não, pro um rio. Pro rio, uma cachoeira, alguma coisa. Muito cuidado na hora de andar nas pedrinhas. pra você não escorregar e bater a cara. Bater a cara. Não, você escorregou, você bateu a cara. Não tem coisa. Ah, eu vou pôr a mão. Você vai pôr a mão, vai escorregar e vai bater a cara. É verdade. Então, cuidado. Você escorrega no chuveiro. Escorregar, colocar a mão na frente e bater a cara. Na hora que você escorregar, um peixe vai... Ou alguém escorregou na pedra e vai trazer uma pedra pra tua cara. Exato. Já tem um sinal, um sinal. É muito perigoso a área de cachoeira, de rio. Por causa saiba a profundidade antes de mergulhar. Exato. É, até evite mergulhar, né? Porque essas áreas... É legal pra caramba mergulhar, então saiba a profundidade. Não, mas a área de cachoeira, sim, é perigoso. Tá. Tem muito... Porque você pode ir numa área que dá profundidade pro mergulho, vai mergulhar numa outra que só tem uma pedra ali, uma rocha. Uma pedra pontuda. Exato. Pra cima, onde que vai entrar no seu crânio. Uma pedra que fica girando com a correnteza. Exato. E daí você acha que ela tá profunda, mas na hora que você mergulha, ela tá lá. Então, em área rochosa, muito cuidado, assim, porque tem fica o musgo, sobra... Fica ali o musgo por causa da umidade, então é perigoso bater a cara. Escorrinhega fácil. Cuidado pra bater a cara. Tatiane, de que era? Uma dica, quando você for no banheiro, de qualquer lugar, primeiro veja se tem água e se tem papel higiênico. Ah, famosa soldada do meio de campo. Nossa. Exato. Antes de chegar jogando com uniforme, caneleira, calção. Reconhece o campo. Bate uma bolinha ali. Complementar essa dica aí pros meus colegas de trabalho. Quando você for no banheiro cagar, verifique se a privada está funcionando adequadamente e não está entupida. É. Dá aquela descarga antes para ver se está tudo ok, está caindo correto. Mas se for a última água, nossa, você dá descarga, acabou a água, você vai fazer, já não tem mais. Era que tinha, né? Então uma dica de boa convivência é... Tente deixar o banheiro como você encontrou. Nossa. Se de preferência todo mundo limpo. Se seguisse essa lei, todo mundo seguisse. Menos os faxineiros. É. Exato. Não, as faxineiras têm que deixar melhor do que encontrou. Não, mas se todo mundo seguisse essa lei, não teria faxineira. Mas às vezes não é tão fácil assim também. Não, dependendo da potência. Não, mas é só você ficar na privada. E não na parede, igual você costuma fazer. Diga não ao seu machismo e faça sentado. Faça sentado. Cague sentado também. Boa dica, rápida. Diga não ao machismo. Diga não. Essa é uma que eu pensei agora. Pensei agora. Diga não ao machismo. Gênio! Não. Choromosca pro vaca. Meu mordão, diga não ao machismo. Diga não ao seu cara, machismo. Isso que é um cara que bate de primeiro. Parabéns. Parabéns. Rapaz, eu direi não a mim mesmo e ao meu machismo. Parabéns. Diga não ao machismo do ganso. Chegamos ao fim desse podcast diqueiro, dicador, que deu dicas pra vida, dicas pra momentos específicos, dicas pra momentos especiais, dicas aí que se você seguir, você será uma pessoa melhor, não é, Wesley Zop? Exato, exato. Então é hora do tchau, começando pela nossa convidada Tatiane Vidal, pode falar. Tatiane, não esconda, você é podcaster também. Americana São Paulo é a cidade que está reunindo mais podcasts aí do mundo. Na verdade. Aí, acima de cidades como Porto Nacional, capital mundial do podcast. Tá virando provocação, hein? Tá virando uma filial de Porto Nacional aqui. Uma filial, mas pode falar, o podcast você faz parte, um podcast religioso. Nossa. Igualzinho o Chorume. Pode falar, que religiosamente são os domingos. Meu nome é Fabrício, na verdade, não é Tatiane, ninguém me conhece. Eu não conheci ninguém no Twitter, não tenho Twitter, não tenho Instagram. Eu sou não, tem sim, parece que tá Tatiana Vidal. Não, é, não. É bem polêmico esse Twitter, inclusive. É, fica falando coisas do presidente. Na verdade, não. Nosso querido presidente. Não, é o Paulo Vaca que faz isso. Ah, eu quero fazer uma denúncia aqui. Presidente Paulo Vaca. Vou me candidatar pelo Novo, fazer uma aliança com o pessoal. Eu tô do lado a lado, um podcast religioso. Qual podcast? Lado a lado. Lado a lado, muito bem. E não é igual o Chorume, apesar de eu estar falando besteira aqui. Sim, não sim. Falei besteira, falei coisas sérias. É. Dicas pra lado mim. A lado, pra quem não entendeu, é um lado com asas. Um lado seu tem asas. Porque é anjo. Igual o cavalo de fogo, né? Cavalo de fogo. Alado também. Alado, sim. Mas pode falar. É isso, é um podcast. Fala de religião específica ou fala de religiosidade? Não, fala de religião específica, fala de cristianismo. Mas, ouçam, é legal. Cristianismo cristão ou esse cristianismo que tá na moda de matar os outros? De matar os outros não, pelo amor de Deus. Que a dedo no cu a e gritaria. Pelo amor de qual Deus? O Deus que ia matar os cristãos? O do Velho ou do Novo Testamento? Qual que vocês são? Ouçam pra saber. Aquele Jesus da hora ou Jesus carnificina que tá aí? O Jesus agora? Legal que o fotocubra atrapalha. Ah, não é o Jesus que pega dinheiro dos outros? Não. Jesus que ia matar viado, não é esse? Espancar, uma espancadinha. É só espancar. Às vezes morre. Quebrar uma lâmpada fluorescente na cabeça. Não é Jesus. Aí não foi Jesus que quis, foi o pai dele. Aí é o papi. Isso é com o papi. Opa. Não, por que me abandonaste? É diferente. Queria bater mais duas horas nesse viadinho. Mas ouçam, é bem legal. Então tá, então... podcast de cristianismo. É legal. Indica um episódio aí, porque esse pessoal aqui tá precisando de Jesus. É verdade. Manual do jovem que vai extorquir pessoas na igreja. Esse daí é um episódio esse bom. Esse é um bom tema eu vou fazer aí. É, ouça um primeiro. O primeiro tá bem legal. Fala sobre desigrejados. Tem mais de um? Quero saber. Tem uns 13, 14. A gente vai lançar agora a nova temporada. Não, e pra estar indicando o primeiro, é muita autoconfiança. Gostei disso aí. Isso é Deus. Isso é Deus agindo na vida dela. Muito bem. Então, em qualquer agregador de podcasts, procura lá. Lado A. Lado, não. Lado a lado. Não tinha entendido. Ó, curioso, hein? Lado a lado pode ser Lúcifer, porque é só um lado que tá lado. E o Lúcifer só tem uma asa, né? Exato. Olha aí. Não entendi porra nenhuma do que você falou, mas vou concordar. Só asa esquerda. É Lúcifer. Ó, me identifiquei com esse negócio aí. Tem só um lado aí. Lúcifer é o... Monoasa. Monoasa. Perceba quem precisa... é a bola do inclusive... dos anjos, né? É a bola que... virou uma asa. Porque todo mundo acha que é nas costas. Por isso que chamaram eles são anjos da terra, né? Os caras têm as asas aqui na minha. Vou assentado, né, pô? Não sou machista. Ai, boa dica, viu? Ah, meu pau de monóculo. Pau de monóculo. Que é só ter uma bola, vou pôr óculos pra quê? Um óculos vai dar um lado. Meu pau de monóculo. É o pau de luneta, né? Meu pau de luneta. De luneta. Então, podcast de lado a lado, você que precisa aí, que quer ouvir uma palavra da religião, do cristianismo, pode procurar lá. Tatiana Vidal. Falando aí, coisas técnicas também sobre o cristianismo? É, coisas técnicas. Ou é aqueles conte fajuto assim? Não, Paulo Siqueira não. Pelo amor de Deus. Você confundiu, Paulzinho Siqueira. Te amo, Paulinho. Garoto Vax, seu tchau aí pro pessoal. Oh, tchau, galera, muito obrigado pela presença aí nesse podcast maravilhoso, todo mundo que tá aqui. Por me engrandecer mais e mais, eu consegui arrecadar mais... uso mais fãs aqui pro meu fã-clube pra talvez conseguir lançar um podcast. Olha o slime. Os dois anos que eu tô querendo, né? Com slime de farinha. Fazer um podcast sobre slime, talvez. Mas em vez de comprar um podcast, aluga. É melhor. Leva a fubeca. Anderson, legal, o seu tchau. Falou, negrado! Gabriel Asmar, nossas redes sociais e o seu tchau. Vou te dar uma dica pra você. Pra vida. Dica pra vida. Pra você que quer nos seguir lá no Facebook e Instagram, apesar de um ser pra velhos e outro pra pedófilos, é lixo do lixo. E no Twitter, @néctardolixo. E deixar uma dica aqui pro Garoto Vaca, Um bom podcast chamaria Cuscuzeira Cast. Não espere nada de mim, viu? Como seu padrinho, eu não vou te ajudar nessa. E padrinho no podcast também, foi incentivar ele a fazer isso aí. Exato. Na verdade, a gente convidou a Ju, né? Você veio de brinde. É verdade. Meia tiracola. Eu levava ela de cá, né, pra o casamento. Muito bem, Wesley Zop, nossos demais contatos e seu tchau. Tem um e-mail que é o autocriticas@chorume.com.br. Tem o WhatsApp que é o DDD 19 99495 5485. E os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, Ouvintes Lameruxos. Parou. Muito bem, caro ouvinte. Espero que você tenha gostado. Até a próxima semana, até o próximo episódio. Tchau!